andrecedesmoral.com.br. Esse é o Boteco do Valentino Bravo. Bota no paredão. Quero ver se ela vai aguentar, rapaz. Quer ser um bebezão. Se quer terminar, então tá terminado. O que decidi eu assino embaixo. Se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor. Só é foda a parte que o litro seca. A festa acaba e você vai pra casa e se sente só. Aí vai um detalhe que você esqueceu.